pop, som, luz, cores e um verdadeiro show. E a nossa galera de Bacabal também! Aqui no Pop Som. Regime. O que me fez sofrer? O que me fez chorar? E quem tá solteiro, bota a mãozinha pra cima pra ficar bonito. Bate na palma, na mão. Na palma, na palma, na palma, na mão. Quem é que torce pro clube do Remy tá feliz da vida e solta o grito. Porque o nosso clube do Remo ganhou de 2-1, Paysandu. Mas a galera do Paysandu tá aí também, tá? Então, bora dali! Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. Alô, Rose, alô, Ellen! Toda a galera de Condeixa invadindo o Pop Som, invadindo o Pop Som, invadindo o Pop Som. Assim, assim, assim, ó. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Então! Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Deixa no SMS, pra ficar melhor. Sente, sente, se tu ainda me amas, amas, amas, se tu ainda me amas, eu só te peço, só mais, só mais uma chance, eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Os primos GM, Galo Dedeco, Lucas, Rafa e também Sacacita. Olha, gente, quando trouxer o celular, traz em SMS, não traz igual um telão de LED pra gente demorar muito, viu? Obrigado! Eu te amo. Perturba! Aí da boca da mata, meu garoto! Eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço, só mais, só mais uma chance. Alô, parceiro Burrã! Só mais uma chance. Da São Biteu, bala de prata, Tassi! E doida tudo, e doida tudo, e doida tudo, que o gordinho tá doquendo! Gordinho tá tocando, tá tocando. Gordinho tá tocando desse jeito assim, assim, ó. O gordinho tá tocando, tá tocando, tá tocando. E tá tocando. Você vai sentar por cima. E o DJ vai te pegar. Pediu agora, toma, não adianta tu voltar. Olha você que tá vindo com o braço e o golpe personalizado. E a camisa do Paixão, o nosso amigo Mortadela girando no meio da galera. Ou então no nosso quiosque bem do lado do House Mixer. Vai ajeitar,

família Pânico de Barca Arena. Alô, Camarão, da Sabotagem, tá com vocês também? Um abraço pra você, Camarão. Perigo, cuidado com os moleque, tá perigo. Família Pânico de Barca Arena. E Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá perigo. Cuidado com os moleque, tá perigo. Hoje? Hoje eu quero Xandão. Quero whisky do bom. Hoje eu quero é tudo, quero meu irmão, cerveja, é tudo. Hoje eu quero tequila, hoje a festa é o bom. Agora vai! Quem confia em São Sebastião, canta assim, ó. Aleluia. Simbora! As novinhas ficam loucas quando a águia dá a picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Do águia, do águia, do águia, do águia. Forrozão, forrozão. Alô, Elias. Alô, família. Aqui quem fala é o DJ cantor Elias Batidão. E meu sucesso toca aqui no Pop Som, o Águia da Amazônia, com meu grande amigo DJ Jaderson. Manda ver, garoto. Chega comigo. Amazônia nos conquistou. Ele te faz sentir muita emoção. É muito pop na cabeça e no coração. Com os DJs Jaderson e Josimar, Maestro Davidson e Jean Apolo. É tudão esse pop som. A família merece tudo de bom. Que toca! Com os DJs Jaderson e Josimar, Maestro Davidson e Jean Apolo. É tudão esse pop som. A família merece tudo de bom. Agora o Águia da Amazônia. Agora vem dançar o Pop Sul. O Águia da Amazônia. É longe de Gabriel. Alô, Jeca, Joelma, Rodrigo, Liriane, galera do Rosário! Mas não mudou nada que sinto por ti. Cada dia te desejo muito mais. Essa história não enganou. Sabes bem que sou louco por ti. Vambora! Pare de brigar e vamos curtir o paredão, paredão, super pressão. Vamos curtir o som da moda agora. Amor, aqui na solidão, sentindo a falta do teu beijo em mim. Volte, meu amor, vai ser feliz com meu coração. Eu quero só você, meu doce anjo do prazer. Vem me livrar Chego da Vila União, tá com a gente! Está escrito em seu olhar que ainda posso te conquistar. Você não tem jeito pra esconder o grande amor que sentes por mim. E o nosso parceiro Macaquinho, direto do Jururas, tá aqui com a gente. Um abraço pra você, Macaquinho! Me amar, sem medo não pensei. Os primos de M também por ali, só de boa. Vamos, e os amigos? Olá, não podemos mais ficar sem se ver por muito tempo assim. Vem me amar, pois é só teu o meu coração. É só você a minha paixão. Vem comigo dançar essa canção. E pesadinho! Aceita os pêsames aí. É do nosso amigo Vadoga da Motoga, viu? Acho que perdeu 50 conto pra ele. Águia digital, o som que é moral. Superlai o som de São Miguel do Guamá. Com o DJ Vitor, DJ Tennyson e o DJ Maico doido, que vão detonar. No Águia digital, o som que é moral. Superlai o som de São Miguel do Guamá. É superlai o som, Águia digital. É superlai o som, highlight. É superlai o som, Águia digital. É superlai o som, highlight. Alô, Célio, alô, Raimunda! Reis do Frango lá do Jubi! E eu? Tô ligando o amor. Olha quem tá de volta, Davis. Triste demais. Solidão me pegou. Agora. Um abraço pra você! Minha vida tá aqui com a gente. Um abraço a toda a galera aí, meu irmão. Apresentando o Arrasta Povão Pop Som, o Águia da Amazônia. O Águia da Amazônia Pop Pop Som, o Arrasta Povão. Os velhos guarda conhecem essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Agora, agora, agora, agora, gordinho. aniversário da Associação dos Pescadores de Mãe de Deus. E quem toca em maio é o som do momento. É a Pop! Pop Som! Apoio Hélio Tu e Eli e o Gordinho tá tocando, tá tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando, tocando! Oh! Galera do Riso de Coração, presente com a gente, obrigado! In a while, maybe you'll remember where we met on the beach when you showed me the way. Quem tá solteiro, deixa essa mãozinha em cima. Chega aqui com o cabo Alan da Polícia Militar. Atenção, Hélio! Inclusive, a gente agradece a presença da nossa gloriosa Polícia Militar do nosso estado, guarnição do arquipélago Marajoara. E a gente aqui, eles mantendo a ordem e a paz e a gente fazendo a alegria da galera desse jeito! Bye. deixa, alô Samara, alô Macaquinho. Os primos GM também por ali com a gente, os amigos, um abraço pra todo mundo. Hein? Simbora, garoto! Esse é o Águia da Amazônia, fazendo você vibrar de emoção. A onda do momento em todo o Brasil. Essa daqui, ó. E a gente vai tocando tudão. É tudão. Agora. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá lá raso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá lá... Swingão, swingão. Vai sentar por cima e o gordinho vai te botar. Tu pediu agora. Ô seu escangalho, meu irmão! Da menina, agora você vai sentar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Que torce pro Paysandu, bota a mãozinha pra cima e solta o gritão. E cadê a galera do Clube do Remo? E quem torce pro Corinthians tá aí, tá? Quem torce pro Flamengo também. Então agora moça, WM de R vai sarrando em tu garota. Ela rebola, desenrola, flexiona, tá sacudindo, explodindo tipo bomba. E o teu bumbum? Ei, WM, teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma. Toma, bumbum, toma. Só vai pro baile funk pra beber e ficar louquinha. Fica louquinha. Sapequinha. Blusinha com decote e o short mostra a pulpinha. Mostra a pulpinha. Sapequinha. Quando os amigos mexem a danada da risadinha. Da risadinha. Sapequinha. Quando os amigos mexem a danada da risadinha. Da risadinha. Só que essa mina dá mó raiva, provoca a noite toda e no final nunca quer nada. Se a gente... Já um pop de subir? De bo... Aqui com a gente, só de bom, abraço pra você também. Já bem claro. Família Rizzo! Só quer dançar, só quer dançar. Lá de Coraci também. Mina dá mó raiva, provoca a noite toda e no final nunca quer nada. Se a gente chega junto, ela... Um Japona! Vira a cara. Direto de Sony, lá do Júlio Motos, tá aqui com a gente. Quer dançar, bora, Japona! Só quer dançar, só... Acredito que... Joga desce, filha da isso. Bora aquecer tudo! Vai, vai malandra. Eita louca, tu brincando com bumbum. Tum, tum, tum. Vai malandra. Eita louca, tu brincando com bumbum. Tum, tum, tum. Tá pedindo. Se prepara, vou dançar, presta atenção. gente vai mostrando porque a gente é tudão. A gente vai tocando de tudo, misturando os ritmos, fazendo uma super saladona pra você curtir, dançar os melhores ritmos, as melhores músicas. E daqui a pouquinho, o nosso voo do Águia com o maestro Davidson Jean Apolo e o Neguinho Planetário. E daqui a pouquinho pra você. Enquanto isso, Gordinho tá tocando, Gordinho tá tocando. E é pra você dançar, dançar, dançar, dançar assim, ó. Hoje eu tenho certeza, se beber deu trabalho. Equipe River de Gonesha, aqui na frente, tomando todos, obrigado. É a nossa equipe River. Lindo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Um tá fazendo é fazer uma besteira. Tem um litro e um copo vazio e um celular dando bobeira. E ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Chorar não paga imposto. E a galera da Costruara aqui com a gente. No bolso bebo de guti guti. Mas uma coisa é certa, se eu ligar da merda. Ninguém é de ferro. Chorar não paga imposto. E nem faz mal a saúde. Alô, Gaspar, o Mata Porco 24 horas no Pop Song. Eita, galera. Mas uma coisa é certa, se eu ligar da merda. Se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. Manda zero. Olha o meu parceiro, o Mortadelo, rei dos combos personalizado. E a camisa do Bob, só R$5 o copo, hein? Ô, oh, seu Zé, dessa vez eu terminei de ver. Seu Zé, arruma um trem mais forte pra eu beber. Seu Zé, pode ser até pinga com arnica, pior que tá não fica. Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando. Eu tô bebendo pra esquecer. Tem um copo de 10 e o de 5, não é isso? Tá bacana, tá apanhando. E aí lascou, o rádio do boteco alguém ligou. Pra piorar a nossa música tocou. E coração de bebo não guarda rancor. E aí lascou, fecha a conta e me pede um táxi. Que eu vou atravessar essa cidade, nem que seja a pé. Eu vou no garapé. A culpa é do radinho do seu Zé. Atrás da outra pro cara dançar bem coladinho. É mijador com mijador. Pop som, som, som. Aonde foi parar o seu glosinho? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Aqui tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar, vamos! Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. E quando o tesão do mijo começar, a gente faz amor gostoso de novo. É do... Vamos acordar esse. Alô, pesadinho! Fazer inveja pro povo. Quando o tesão do mijo começa, a gente faz amor. 5 horas da manhã. De novo, de novo, de novo. Então junta tudo! E se juntar todas as luzes de São Paulo, dos prédios e dos carros, ainda não vai dar. Vá toca na matoca. Nem a metade do que é eu sei. É da motoca, não é da matoca, não. Tenta somar. E se for pouco resultado, junta todos os estados, ainda conta o mar. Será que agora dá? E aí? Cê tá duvidando de quê? Olha, vá se preparando em maio. Ainda não tá chegando o 8º aniversário da Associação dos Pescadores de Mãe de Deus. E o som, e o som, e o som. Pop som. Pra poder contar os pingos. Apoio Hélio, tu ou ele também. Eu te amo pra você. Depois de tudo, sai na janela pra ver. Os amigos da parada obrigatória. Pra poder contar os pingos da chuva. E ver

quiser fazer negócio, vai filmando aí, em nome de Bela Modas. Seu sorriso deixa de deixar desse no Papson. Alô, Eduardo Abonanza, alô, Anderson. Rodrigo do Sindicato. Os patrocinadores oficial do Gordinho. Janderson! Quem fez esse gordinho? Acertou a mão, acertou a mão. E aí? Fez o seu sorriso, acertou a mão, acertou a mão. É assim, ó. Quem fez o pesadinho, acertou a mão, acertou a mão. Acertou a mãozada na cara dele. Quem fez o seu sorriso, acertou a mão, acertou a mão. Só Deus dá tanta perfeição. Manda 007. E falaram que essa música é hino aqui no Marajó. Então toma! Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? O nosso parceiro Bola, Luizão também. Só na escola, né? O tiozão. Alô, tiozão! Pra casa, fica tão perto assim. Da sua boca e não poder beijá-lo. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore? Luane, atitude de Souri, tá aqui com a gente, alô, Luane. Ou por alguém. É esse dia aí, é justamente esse dia que eu não quero que aconteça. Quando o musicão. E quando você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Aí tu diz: toda vez que você me disser oi, oi, eu vou responder. Os primos da GM, de Cachoeira do Arari, o Dedeco Lucas, te amo, te Sacacita, te amo. Pedreira, alô, Rafinha, os amigos. Aqui, ó. Banda 007. O nosso amigo Cabo Mata Porco. Vai de comer. Se você é tão esperta, diga porque com medo está. Olha o mais novo sistema de som, Gabrielzinho Prime, o covarde Marajoara. Tá chegando as vinhetas na voz do Gordinho. O covarde. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amor vem e vai. Eu sei, fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai. Essa música é a cara do Gera. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tem que médico de amar. É tão ruim a vida que você leva. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado com esse erro. Os amigos do Leão que estão felizes da vida aí. Meu segredo de... Galera do Paissandu também tá aqui, não abandona de jeito maneira, né? Você quer mais? Tá todo mundo junto! Sonha, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá que eu vou pro Guamá. Só na migué, só na migué, só no gogó. Deus brother, sim. Sucesso em todo o Brasil. Josimar, vou matar o culpado e só no cansaço lá em Fernandes Belo. Deixa ele comer. Se foi só a tática do mingau quente, só pela beira. Peguei demais. Eu me entreguei demais. Equipe River de Gonesha. Tá tomando todas. Cadê a equipe River? Cadê vocês, hein? Não vivo aqui do lado, bacana. Não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero ter Diga onde é esse Alô Rai. É o pai do Ricardo, quer dizer, né? Eu me entreguei demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. E os atrevidos do Pingo d'Água. Faça tudo, mas não vá. Não vivo de Banda 007. Olha que ela sabe mesmo. Você sabe que sou casado, já tá muito arriscado, mas mesmo assim quer ir até o fim. Você já tá ficando louca quando abre a sua boca e diz que é só pra mim. Todo esse seu amor não dá pra segurar essa paixão. Troco essa aflição pelo seu coração. Sou Daniel. Pareceu loucura, mas você deixou escrito de batom um recado no espelho do Matheus. Eu vou te esperar no Dragon Light com o André do Comércio, Janderson e Daniel. Por esquentar essa domingueira. Quem tá dançando vai girando a gatilha, vai girando, vai girando, vai girando essa gatilha. E gira, e gira, e gira, e gira, e gira, e gira, vai girando agora, vai gordinho, toca, toca. O bezerro, é? Alex Prime. É tu? Ah, não, né? Mas é parecido pra caramba. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. O meu amor. Vou dar o gordinho pra ela. Alô, Tini Dani! O meu calor. Do bezerro do Marajó. Vou dar gordinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. Só pra ela. Só pra ela. O gordinho. É só dela. O gordinho. É só dela. Já dançou. Para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Oh, meu amor! Meu amor, vamos nos encontrar. Família Rizos também aqui com a gente. Direto de Coraci, 24 horas no Pop Som. Equipe Rima! Lugar onde a gente se encontrou a primeira vez. Os primos Gêmeos aqui com a gente, um abraço. Libera, libera pra mim. Libera o bar. Libera que eu tô aqui. Libera o bar. Libera, libera pra mim. Libera o bar. Libera que eu tô aqui. Faz assim. Faz assim. Aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Faz assim. Aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão... Alô, chorão da Guarda Marajoara! Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. E o neguinho ela não quer. Não quer, não quer, não quer. O Gera também não. E ainda diz que é mais assim. Aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Mais assim. Aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Essa do tempo da festa do Ipiranga e Vila Maú, Josimar. Eu me tranquei no quarto, fui barrado quando ia me encontrar com você. No oferecimento de energético do Rei. Energético que patrocina toda a nossa família pop. Com você. Segura! Eu respeitei meus pais, fiquei louco de amor por você. Tentei ligar, o telefone ocupado, tentei falar, não consegui dar o recado. Telepatia sim, jurei sem ter o teu carinho, porque meus pais também não admitem o nosso amor. Fada no bolso, cheio de papel, camisa de botão toda pra dentro e o cinto no rumo do umbigo. E claro, aquele cabo do pente pra fora. Aí sim! E o lencinho não pode faltar. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. É no silêncio da noite ou no raiar do dia. E o sapato conga, não pode faltar, né, Josimar? As horas vão passando e eu começo a pensar, fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria. Maria, Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria, tu és a minha Maria. Já procurei por aqui, já procurei por lá, mas você não está em nenhum lugar. Mas... E o nosso Babição sempre em nome, de Energético, o Blue Way, pra você ficar daquele jeito, pai d'água, Chidasa, Chidasa, boa! Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Vai! Eu vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorar. A Xereca! Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no Xereca. E aí? E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria Xereca. Tem que vir por cima. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria xerecar. E vai, e vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Mas quem se garante dançar o bregão tem que dançar essa aqui, ó. Toma, toma, toma, toma. Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Vai! Pois é que esse brega está rolando. Olha todos os feirantes daí da Foz do Rio no Pop. Quero. Alô, tio Batata! Contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segura, segura, segura. Segure forte a minha mão. Alô, daí o sublindado. Alô, Pop de Jumbi, aqui com a gente. Dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, dance, Equipe Rima! Galera de Comércio tomando todas! Vamos lá, família! Agora! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Eu! Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. Não dá mais, quero uma briga acima da outra. Ô, moça, não dá mais. Alô, Zeca do Bala de Prata aqui com a gente, um abraço pra você. Agora vai com suas amigas pra lá. Rala, rala. O Rose também. E a Ellen, lá de Condeixa. Cuidado pra elas não te dar perdido. Brilha, Lobinho. Aí o peitão. Saca, falou. Bora, macaquinho. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Ricardo e Samara. Amar, amei, gostar, gostei. Mas agora eu não quero nem de graça. Rala, rala. Cuidado pra elas não te dar perdido e vira que vira. Sai com suas amigas pra lá. Rala, rala. Cuidado pra elas não te dar perdido e vira. Vai! Bora, malandra! Vai, malandra. Eita, louca, tô brincando com o bumbum. Taca, taca, taca, taca. Taca, taca, taca, taca. Família Rizzo também. Lá de Coraci. Alô, Chorão da Quadra Marajoara, garoto. Vai. Alô, Vitória, compareça aqui com o Chorão da Quadra Marajoara. Rapidola, garoto. Namorada, namorada não sabe que eu sou casado. Eu sou casado. O problema é que eu sou baladeiro. Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro. Hoje eu tô solteiro. Eu falo com a aliança no bolso e desligo meu celular. Falo que tô na casa da mãe e que ela pode confirmar. Eu falo com a aliança no bolso e desligo meu celular. Não liga que é pra não encontrar. Ativei, ativei. Eu tô casado, namorando solteiro. Ativei. Equipe River! Casa tá morando solteiro, casa tá morando. Galera, tá tomando todas hoje, né, meu irmão? Eu tenho de estado civil. Ô, casa tá morando solteiro, casa tá morando solteiro. Se pergunta por mim, não me viu. Olha o forró! A hora de escutar, vai ver que isso não é drama. Não precisa raciocinar. Que beijo não resume em transa. Viu, neguinho? Quem sou eu, se quiser vir pra cá, vou me contar de ser não aguentar. E o meu hobby é tocar. Não vou te criticar, tá de toca cara. Bem. Não preciso de você. Vamos lá, família! Senta bem. Então! Então sarra, então sarra. A bunda no chão. Então sarra. Bora, vadoga da motoca. O corpo sarra. Olha o pesadinho. Aí então sarra. Renan Paixão, aí da Porta do Rio. E o Japona de Sônia. Alô, Japona! Amiga dela, tá tudo preparado. O quê? Tá dentro do carro com o vidro todo fechado. Você só rolando em mim, me deixando todo oriçado. Faz o que eu faço pra nós dois fazer um set. Vou te levar pro vale quando eu terminar eu pego. E quando eu terminar eu pego. Pego, pego, pego. E quando eu terminar eu pego, pego, pego. Olha que eu pego. Ô, seu escangalho, não tem jeito, né? Pra tomar dança, ela fica louca. Quando bebe, ela se solta. Toma! Eu disse que você gostou. Toma! Toma, sou gostosa. Aquece, gordinho, aquece tudo! Essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? What? Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso. Irmão, pelo amor de Deus. Pra deixar o clima gostoso, que quando as três uma vez. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vem pro pop som, vem pro pop som. Vem pro pop som, vem pro pop som. Vem pro pop som, vem. Vem pro pop som. Atura o surta. Atura. O nosso hino. É o DJ Playboy. Tô ligado nesse som. Esse som é um porradão. Pop som da Amazônia, tá chegando gravizão. Tô ligado nesse som. Esse som é pancadão. Pop som da Amazônia, tá ligado, é paredão. Dão, dão, tá ligado, é paredão. Dão, dão. E o DJ vai tocando e ela fica louquinha. Meu amigo Mortadela já me passou aqui o seguinte: hoje o copo mais vendido é o do Clube do Remo. Tá arrebentando, guerreiro. E o Davidson tá tocando, o Jean a bola provou. Josima tá ouvindo, o Jadson já chegou. E o Davidson tá tocando, o Jean a bola provou. Josima tá ouvindo, e o Jadson já chegou. Mandando ver, no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Falando do pop do zumbi! Mandando ver, no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Faço ferver. Com a gente, homem do som do motivo, alô, Léo! Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou, veio a dona, fui a luna, foi teu. Bora, Ricardo, tô por tua conta hoje, Ricardinho. Vida de solteira, quero sexta. Pode mandar. Contigo. Alô, Chorão da Cuara Marajoara, você também. Alô, Macaquinho do Juruna. Canseira, quero do início até o Equipe River. Olhar. Os primos GM também com a gente. Vou te falar, fui a lona com o teu. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me ponteou. E aí? Veio a bunda, fui a lona. As meninas de Souri também aqui com a gente, obrigado! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. O reggae! Eduardo Casca, alô, gaúcho, rock doido! Desculpe, vim aqui desse jeito. Me perdoe o trabalho. traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela. Luane, atitude de story. Tem dias que eu não durmo direito. Aqui com a gente, né, Luane? Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas eu não vou aceitar levar o não pra casa. Dona Maria, tem seu namorado. Traçar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Alô, Carlino! Dona Maria, deixa escangalhar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Simbora no reino! No lado, hein? Everybody telling me to. Hein? They telling me to. Well, everybody telling me to. All over America. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. Já já deu voo! Já tinha a pochete, né? People tell me yes they do. Né, Luke? Say Pato Bantan, we love you. That's why I want to dedicate. Vai dormir hoje. To every one of you, to every friend and every fan and every radio DJ too, every reggae. Ela é da família Picape Marajoara. Tá todo mundo aqui, ó. Thank you and all the youths I stand and salute for staying loyal to the reggae roots. They give me the strength to push on through. E quem tá solteiro, joga essa mãozinha em cima. Bate na palma. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Vai! Trivializo de quero. Ele quer amor. Eu quero te sonreter. Se ele quer amor. Algo seu grado que dá. Modificar seu pensamento das grandes aparelhagens de Belém, porque é o único que toca tudo. É tudão. Pop Som. Segura. Amor que desce em coração, só de Cleiton, Marlo Bola, se bobinhozinho, curtindo o pop desde ontem. Quando ela me vê, ela mexe, piripi, piripi, piripi, piriguete, rebola devagar, depois desce, piripi, piripi, piripi, piriguete. Quando ela me vê, ela mexe, piripi, piripi, Alisson, piriguete, Alisson Sede em Los Chuchu Mora, piripi, piripi, piripi, piriguete, me sai a rodada, blusa rosinha, decote enfeitado com um monte de purpurina, ela não paga, ganha cortesia, foge se a sua carteira tiver vazia, vai na micareta, vai no pop rock, festa de axé, ela só anda de top, ela usa brilho, piscina no umbigo, quando toca reggaeton, quer ficar comigo, quando ela me vê, ela mexe, piripi, piripi, piripi, piripi, piriguete, rebola devagar, depois desce, piripi, piripi, piripi, piripi, piriguete, quando ela me vê, ela mexe, piripi, piripi, piripi, piripi, piriguete, cada uma, viu? Rebola devagar, depois desce, piripi, piripi, piripi, piripi, piriguete. A gente, um abraço pra você, meu garoto. Tá na área! Eu tentei, não consegui. Eu confesso que chorei. Foi por causa de você. Não vale a pena desistir. Palmeira Riso! Vale a pena desistir. Direto de Coraci, tá aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Meu, eu quero só pra mim. Eu não quero dividir. Quero ela só pra mim. Eu vou lutar pra conseguir. Bora pesadinho, bora pesadinho. Eu vou lutar pra conseguir. Eu só queria pra beijar os lábios seus. Só beijar os lábios. Pra beijar os lábios seus. Bora Ricardo, bora Samara. Alô Macaquinho. Pra beijar os lábios seus. Alô Chorão. Pra beijar os lábios. Só beijar os lábios seu, só beijar os lábios seu. Júnior e Neto. Amor, não me deixe. Meu império de desejo, não me deixe. Você, você é a minha paixão, minha ponte de desejo. Equipe River também tá na área. Aqui no Pop Som. Meu bem querer, eu te amo e sempre vou te amar. E meu nobre coração não quer estou. Deixa eu abraçar os meus atrevidos aqui de Pingo d'Água. Tudo que eu quero, sem você me desespero. Família do Zap também! Sem você do Marajó! gordinho, vai no batidão. Alô, Mega Fox do Cachorrão da Quadra Marajoara, com o DJ Ricardo. Para um lugar que tenha amor. pensando em breve, você não vai querer voltar. Josimar já tocou muito lá, né, Josimar? E o bagulho vai endoidar, já já tem um voo, voo! Voa, meu águia! A sensação! Pop Som! Quando eu estou no rádio, tô ligada em você. Eu parei na sua, tô louca pra te ver, meu amor. Senti prazer com você. Na época, sim! Meu animal, eu quero estar sempre com você. Senti meu corpo estremecer. Vem entregando meu coração. Não vem amor. Meu crocodilo vem me devorar. Hoje a noite é nossa, vem me amar. O animal do Pará. Alô, Bezerro! DJ Alan e toda a equipe do Bezerro aí com a gente. Um abraço pra todo mundo, né? Olha o Gaspar, o Mataporgo! Brigondeixo, ele tá de férias, então tá curtindo o som que ele tá falando. Pop Som. Chega pra curtir, chega pra dançar, com mini rubia, nave mirim do Pará. E chega pra curtir, chega pra dançar, com mini rubia, nave mirim do Pará. Aonde ela chega, essa nave dá um show, é o mini rubi, o som que te conquistou, o melhor som automotivo do Pará, tocando seu coração, fazendo você dançar. Aonde ela chega, olha meu ídolo. Um show, é o mini rubi, o som que te conquistou, o melhor som automotivo do Pará. Richard, fazendo Ramonzé. Mini Rubi, a nave Mirim. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini Rubi, a nave Mirim. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mini Rubi, a nave Mirim. E o macaquinho do Juru, né, meu garoto? Toca todas pra você se divertir. Mini Rubi, a nave Mirim. DJ Arnaldo no comando, toca todas pra você se divertir. Mãozinha vai no céu, a mãozinha vai no céu, a mãozinha vai no céu, a mãozinha vai no céu, vai dançando que o gordinho tá tocando. Agora sim, ó! Com a gente, um abraço pra você, garoto. E cobra tá legal. Na época! Esse é o som imperial. A nave de Castanhal. Com o gordinho. Esse é o som imperial. A nave de Castanhal.